inimigo. Seis ladrão, passo conhaque, viro os gole até perder o foco. Corro pra escada e desosso, logo pego outro copo, fi. Disposição, SK8 na função. Os inimigos tremem igual convulsão. Tira a conclusão, que tu quiser não devo nada pra ninguém. Pode ficar só no Miguel e acha que vai fazer vintém. Acompanho meu fluxo, é confuso que nem chá de cogumelo. Só que essa trip eu conduzo, nas trick produzo. Adrenalina suficiente, é quente, cê não entende, fi. Deixa que eu reproduzo, com meus rap no buço. Ou de skate com meu sujo, cheio de conteúdo, eu sei que eu sou intruso, mal visto, mal quisto e sujo. Seu masoquismo aumentou meu sadismo, burro. Seu rap não é isso tudo, tá na beira do abismo. Puto, onde quem capotou tenta subir porque cansou do seu exílio nulo. É inútil. Quem mosca na vida só pede nocaute, varando uns gap, mas não é igual Jaws, fi. Faz o favor, filhão, pegue o recalque, enfia no cu e não enche. Até parece que cê não entende que sua rima é pra encher apêndice. Tromba comigo e suicídio, unidos por linha tênue. Sem o caderno eu aprendo que o conhecimento da rua é vital. E por isso que eu represento, fi. Eu apresento-lhes o leque desbocado e debochado pra caralho. Cheio de rima que tá tendo, fi. Se eu tô crescendo e seu rap tá caído, isso é normal. Tudo tem um fim, cuzão. Pros inimigos, seis ladrão. Eu vivi no vazio, puto, free, meio neurótico. Não confio nos bicos, então frito meu nervo ótico. Tirando férias em algum lugar inóspito. Confundo, não explico, resumindo, caótico. Pega suas armas, louco, e vai se garantindo. A noite fecha tipo uma sessão do Tarantino. Sou paladino e chutar cachorro morto não diverte. Muvuca não dá troco pros pivete. Duas da madruga, eu de skate, chapado num porre de vodka. Um em um base, diz que não trombo carroca. Ligeiro com a droga no mosca, desossa. Saiu nose blunt força, roda no piche. Leque de elite, mulheres não chilique sim. Foda que nem dig din, mosca não tim tim. Sua aventura com final ruim, sem o chili beans. Vacilão, pique fim. E o sargento que chutou meu peito ainda sente medo quando passa de mão dada com a mulher na minha frente. Sem farda é diferente, cuzão se acovarda, cê me entende. Justiça divina é louca, não falha. Em tempos de violência eu faço a minha segurança. Não, o mal não te convida, ele te rouba pra dança. É a vida espanca, porra louca, espanto, sangra frouxa. Sangra a porra toda pra depois estanca numa boa. Eu te abro feito ostra, eu desmago feito mosca. Vai ter que rimar em outra vida, porque essa acabou a fita. Melhor cortei, né? É que tu gastou saliva, trocou a batida, botou sativa. Mas não adiantou o Deatos, magomos, alguém se habilita por aí? Não, né? Pros inimigos, toma seis, ladrão. É só levar a vida, mas não deixo ser levado. O B.O. é pelo que eu morro e por quem eu mato. Polícia mata sim, inveja mata sim. Olho aberto, ladrão, que é pra não rodar facinho. Na pista pra função, maquinado uns palhaços sim. Uns viram, outros não, uns não rodam, outros sim. Faltou a condição, busco onde ela vi. Tá na pista pra julgar, então segura se lá vi. Joga os moleque no chão, quando é geral na quebra. Quer forjar um por um, no rolê não tem regra. Mosca por um segundo que o fragante já era. Irmão não é escoteiro, mas fica sempre alerta. Estilo Black Chips, like bad trick. Fecha bad trip, snapback liso. Rap escreve em beat ou a capela. E desce um back lip, scratching techniques. Pegue leve, stick um back até que fique em hashtag shit. Outro nível, fi, cê não me entende. Minhas cartas na manga te explode igual Gambit. A capelas no ouvido e ela se rende. Terceiras intenções, drinks, backs e flames. Vira ela do avesso, fogo e querosene. Cancelo 9-3 e que essa porra se queime. Marra vi na casa, porra, sou a sirene. Sou eu mesmo, foda-se a Irene. Cada barra é letal, genocida lírico. Rimas com danos em escala global. E eu finalizo com umas bolas no rachixe. Na transmissão é D.A, definição de apocalipse.